Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu te aleluia, aleluia, eu digo porque, eu digo aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infeliz das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho, do mar e das ondas. Os homens vão desanimar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos? Podemos assentar preparando nosso coração cantando: louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o. Isso. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Vocês viram como aconteceu o nosso salmo de resposta? Em geral, as estrofes são longas, e o refrão, como a gente chama, que a gente canta, é curto. Só que nesse salmo foi o contrário. As estrofes eram curtíssimas, um convite à natureza toda a louvar o Senhor. Orvalhos e garoas, geada e frio, gelos e neves. Mas o que nós cantávamos, que é o refrão, era justamente isso, que vamos cantar já: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos dizendo hoje: aconteça o que acontecer, agora, e quando vierem a acontecer essas coisas que estão sendo anunciadas nessas leituras, nas leituras de hoje, E nas leituras que vieram nesses dias todos e que virão nos dias que seguirão, que virá no domingo do Advento, que virá no tempo do Advento, quando vierem todos esses acontecimentos dos quais Miguel Martini falou hoje cedo para nós, apresentando-nos o livro, a segunda vinda de Cristo. Quando todas essas coisas acontecerem, e quando as coisas do dia a dia, quando as aflições do dia a dia, quando os problemas, quando as dores, os sofrimentos do dia a dia acontecerem, o que que nos diz o Senhor? Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Cantemos. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Agora você canta, louvai-o. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. E o Senhor também está nos dizendo desta forma, e repetindo tantas vezes, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. É isso, meu irmão. O Senhor quer ver você louvando-o e exaltando-o pelos séculos sem fim. Portanto, você não pode desanimar agora, você não pode esmorecer agora, você não pode deixar-se vencer pelos sofrimentos. Acontecem sofrimentos, e deixe-lhes dizer, acontecerão. É resultado da vida humana e é resultado da situação a que chegou a humanidade. Assim como na natureza, estão acontecendo tantos desencontros e tantas coisas ruins estão acontecendo na natureza. E quem fez isso? O homem, a criatura humana. A natureza está assim porque nós agredimos a natureza, e claro, a natureza está respondendo dessa forma. Mas também os sofrimentos que nós estamos tendo pessoalmente, que estamos tendo nas nossas famílias, nos casamentos, talvez, e muito provavelmente no seu casamento, os problemas e sofrimentos que você está tendo com seu filho, sua filha, com a sua família, os problemas que nós estamos carregando, são resultados também, talvez, não do que você fez, mas do que está acontecendo com a humanidade. Parece que a humanidade perdeu a moral, perdeu a ética, perdeu a noção de bem e de mal. Cada um faz as coisas de acordo com a própria cabeça, se esqueceu de Deus, e se esqueceu da lei de Deus. E se não se esqueceu, é como se Deus não existisse. E se não se esqueceu das leis, dos mandamentos de Deus, é como se eles não existissem. E daí, nós sofremos, todos nós sofremos. Talvez você sofra sem culpa. Mas mesmo se você sofresse por culpa, a misericórdia de Deus está aí. E Ele quer que você, assim mesmo, no sofrimento que você está passando agora, você louve o Senhor. Ele quer que você o louve sempre e por toda a eternidade. Portanto, que você vá para o céu. Que quando acontecerem todos esses acontecimentos que estão sendo mostrados nessas leituras, o seu lugar seja junto do Senhor. Você seja um dos escolhidos, um daqueles que vai ser arrebatado com o Senhor nos ares, um daqueles que vai viver com o Senhor para sempre em céus novos e numa terra nova. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você o louve por toda a eternidade, porque aqueles que forem para o inferno não louvarão. Pelo contrário, o que vai acontecer no inferno é o que já está acontecendo. Lá é só miséria, lá é só sofrimento, lá eles só blasfemam. Mas Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para os seus, não. O que Ele quer para você e para os seus é isso que nós estamos cantando. E já dá o tom para nós respondermos logo com o canto. O que é que Deus quer para você por toda a eternidade? O que é que Deus quer? Louvai-o, exaltai-o. Por quanto tempo? Pelo século sem fim. Por toda a eternidade. Louvai-o. Exaltai-o. Por quanto tempo? Pelo século sem fim. Meu irmão, é isso que o Senhor está dizendo para nós. Muito obrigado. E veja, a última palavra do Evangelho de hoje é esta. Eu queria até que você depois repetisse comigo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O Senhor não está dizendo que quando acontecerem essas coisas, nós fiquemos apavorados e tristes e abatidos. Não, ao contrário, Jesus falou isso já para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e a Bíblia permaneceu, e o Evangelho permaneceu por todos esses séculos, e vai permanecer até o fim, para nos mostrar, primeiro, que isso que Jesus falou vai acontecer. Ele não disse de brincadeirinha, não. Ele não escreveu, ele não disse isso, e os evangelistas não escreveram para assustar a gente, não. Jesus disse a realidade, e os evangelistas escreveram a realidade que nós precisaríamos conhecer. E pena que os cristãos, especialmente nós católicos, quando ouvimos falar dessas coisas, nem queremos ouvir. Parece que a gente quer tapar os ouvidos e não ouvir. E se não é assim, a gente põe de lado. Se tudo é bobagem, não aconteceu até agora, não vai acontecer tão já, ou até mesmo diz, não vai acontecer. Não, meu irmão, não é real. Jesus teve que dizer. Ele que só queria e só quer o nosso bem, mas ele teve que dizer que tudo isso vai acontecer, porque vai acontecer. E ele quer os seus preparados. O objetivo não é assustar, é preparar. A própria palavra de Deus diz que o Senhor virá como um ladrão, e ninguém espera a hora do ladrão chegar. O próprio Jesus disse assim. Mas lá na carta aos Tessalonicenses, São Paulo vai nos dizer: mas vós não sois das trevas, não sois da noite, vós sois do dia, vós sois da luz, e esse dia não deve vos pegar de improviso como um ladrão que vem à noite. Você entendeu? Jesus havia dito que ele virá como um ladrão que vem à noite, quando ninguém está esperando. Mas São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, depois de dizer as mesmas coisas, depois de anunciar a vinda do Senhor, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Você entendeu? Então nós cristãos, nós católicos, não podemos nos amedrontar e primeiro nem querer ouvir. Pior ainda, acharmos que isto não vai acontecer. Está escrito na Bíblia, mas não é bem assim. Não, meus irmãos, Jesus falou assim, porque vai ser assim. Os evangelistas escreveram, porque vai ser assim. Para quê? Para isso que São Paulo está dizendo, para que enquanto os outros vão ser pegos de improviso, porque não esperavam, porque não acreditavam, e vai acontecer com ele como acontece com alguém que é roubado durante a noite, não aconteça conosco. Até eu vou repetir: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que este dia, o dia do Senhor, vos surpreenda como ladrão. Não é para nos surpreender, porque todos vós sois da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os outros, como os demais. Não durmamos, pois, como os outros, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, tenhamos uma vida santa, tenhamos uma vida no Senhor, porque isso vai acontecer e o Senhor não quer que nós sejamos tomados de improviso. Os outros vão ser pegos de improviso, os outros certamente vão se apavorar quando as coisas começarem a acontecer, mas nós não precisaremos e não deveremos nos apavorar, porque nós já sabíamos de tudo isso. E bonito que aqui no Evangelho de São Lucas, eu repito, foi o final do Evangelho de hoje, o que Jesus disse, e os evangelista São Lucas deixou escrito: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Não é ficar acachapados, apavorados, não, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Quer dizer, o dia do Senhor está próximo, a vitória do Senhor está próxima, a vinda gloriosa do Senhor está próxima, o estabelecimento definitivo do reino de Deus entre nós está próxima, está dizendo o Evangelho. Será a nossa libertação, céus novos e uma terra nova estão próximos. Então erguei-vos, levantai-vos e erguei a vossa cabeça. A vossa libertação está próxima, se aproxima. Você me entendeu? E aí está o importante para nós. Se Jesus teve que dizer que coisas tão tristes vão acontecer, é porque ele tinha que dizer como se diz a um filho. E não vão acontecer porque ele falou. Não. Ele falou porque vão acontecer. Nem sei se você percebeu, eu não estou fazendo trocadilho, estou falando a realidade. Essas coisas vão acontecer, não é porque ele disse. Ele disse, então por isso vai acontecer. Não, é porque vão acontecer. É que Jesus disse, para que nós saibamos. Permanece na Bíblia, permanece na palavra de Deus, porque vai acontecer, e por isso o Senhor nos disse, e aqui está escrito, para que não sejamos surpreendidos. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado porque nos disse claramente estas coisas. Nos disse claramente estas coisas, para que eu não seja surpreendido, para que os meus não sejam surpreendidos, mas pelo contrário, estejamos aguardando, esperando, até mesmo pedindo a vossa vinda, Senhor. Sim, pedindo a vossa vinda, porque essa será a nossa libertação e a vossa glorificação. É isso, meus irmãos, é para isso que o Senhor nos disse. E nós cristãos temos que aprender. Claro, quando a gente começa a ouvir isso pelas primeiras vezes, espanta um pouco. Quando nós conhecíamos, tínhamos lido na Bíblia, mas pensávamos que eram histórias, eram historinhas, e não levávamos muito a sério. E depois a gente começa a perceber que não é bem assim, que isso é real, que o Senhor realmente falou para o que vai acontecer. A gente se espanta um pouco, mas nós cristãos precisamos de tal maneira, e é por isso que a igreja, em todo final de ano litúrgico, ela volta a esses temas e apresenta de forma clara, nas várias partes da Bíblia, nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, no Antigo Testamento, o que vai acontecer. Isso todo final de ano litúrgico acontece. E depois, quando começa o ano litúrgico no Advento, que vai começar agora domingo, dia 2, a igreja vai retomar, e em todo o Advento, até chegarmos ao Natal, que foi a primeira vinda de Jesus, então a igreja, porque a primeira vinda já se deu, já aconteceu, e é certo que aconteceu, assim como é certo que aconteceu a primeira vinda, e nós a festejamos no Natal, a segunda vinda acontecerá, e nós precisamos festejá-la, e não apavorar-nos quando ela acontecer. Você está me entendendo? Quem é que se apavora no Natal? Claro que não. No Natal nós comemoramos, nós vibramos, nós festejamos, porque Jesus realmente veio pela primeira vez, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor. E até mesmo o festejar o Natal está nos anunciando que, assim como ele veio na primeira vez, como os profetas anunciaram, e aconteceu do jeitinho que os profetas disseram, e depois ficou escrito na Bíblia, da mesma forma, a sua segunda vinda vai acontecer. E por isso Jesus falou, por isso os apóstolos falaram, por isso os evangelistas, os escritores das cartas, dos Atos dos Apóstolos, do Apocalipse, escreveram, porque vai acontecer e para que nós soubéssemos. De maneira que, quando o Senhor vier, quando estiver se aproximando a vinda do Senhor, enquanto outros estão se apavorando, porque não quiseram ouvir isso, não quiseram acreditar nisso, nós, ao contrário, estaremos festejando. Porque, por um lado, o triunfo, a glória de Jesus estará próxima, porque Ele logo, logo virá em poder e glória, e nós, por causa disso, estaremos alegres, estaremos festejando, esperando, aguardando e até pedindo: vinde, Senhor Jesus. O Apocalipse termina assim: Jesus dizendo: eis que eu venho em breve. E o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Eis que eu venho em breve. E o próprio Apocalipse diz, então, a esposa, que é a igreja, e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e a igreja dizem: vinde, vinde depressa, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos, não só quando esses fatos começarem a acontecerem, nós entendermos que o Senhor está dizendo, eis que venho em breve, e nós começarmos a dizer, então, se é assim, vinde, vinde logo, vinde depressa, Senhor Jesus, mas já agora. E a igreja, procedendo dessa forma, em todo final de ano litúrgico, e todo começo de ano litúrgico, nos trazendo essas passagens da Bíblia, o que ela quer é que, desde agora, nós ouçamos o Senhor dizendo, eis que eu venho em breve. Como Martini hoje teve a oportunidade de falar nas pregações. Como ele colocou nesse livro, que até eu dizia hoje de manhã cedo, eu acompanhei. Foi uma gestação longa, e difícil, e dolorosa. Porque como eu dizia de manhã cedo, Martini é um homem que foi formado pela palavra de Deus. Ele chegou a um momento da vida dele em que ele passou por uma grande crise de fé. Embora ele tenha dois irmãos padres e uma irmã religiosa, não é? Ele justamente, com dois irmãos padres e uma irmã religiosa, ele passou por essa crise de descrença. Ele não acreditava, até como ele diz, ele queria acreditar, mas ele não conseguia, ele queria ter fé. E ele testemunha, é muito duro, é muito ruim, é muito doloroso não ter fé. E veja, só quem não teve fé, só quem não acreditou, é que experimentou. E ele testemunha assim. E justamente nesta crise de fé, caiu nas mãos dele aquele livrinho, a Bíblia foi escrita para você. E ele leu. Leu, achou interessante. Mas como o coração dele estava naquele endurecimento, como ele estava como que numa cegueira, havia algo tampando a sua visão e ele não acreditava nem mesmo na existência de Deus. Porque até disseram a ele, peça a Deus que você acredita, mas ele respondeu, mas como é que eu vou pedir a Deus se Deus não existe? E a pessoa foi tão ousada, tão cristã na maneira de falar, que diga para Deus isso. Senhor, eu não acredito que o Senhor existe, mas eu peço para acreditar. E quando Martini pegou aquele livrinho e foi vendo, isso tudo foi redespertando no seu coração. Chegou um dia, ele fazia pernoite, então ele tinha nas mãos o livrinho e tinha a Bíblia. E disse, Senhor, hoje eu começo. Eu vou começar. Vou começar o que está escrito, que ele nem conhecia Padre Jonas. Isso faz 27 anos atrás. Essa noite era o dia 14 de maio de 1980. Faz as contas, já fez 27 anos que isso aconteceu. Ele disse, Senhor, hoje eu começo. E começou. E a partir daí, meus irmãos, da palavra de Deus, veio toda a fé de que ele precisava. Daí veio a esperança. Daí veio o encontro dele pessoal com Jesus, e agora renovado, entusiasmado. E afinal das contas, ele faz o diário espiritual. E se é diário espiritual, é diário, todos os dias. Ele foi formado pela palavra de Deus. Por isso justamente, essas realidades da vinda do Senhor, falavam muito forte a ele, e ele conversava comigo. Ele dizia que ele sentia assim, o Senhor o empurrando para que ele falasse sobre isso, para que ele escrevesse sobre isso, e nós conversamos muito a esse respeito. Até que chegou o dia em que eu disse para ele, está na hora de você realmente escrever. Até mesmo para escrever foi um parto doloroso e longo. Mas por fim, o livro saiu, é bom, é de um leigo, é todo ele baseado na palavra de Deus, respeitando, mas dizendo, não foi em visões, em aparições, que ele se apoiou para escrever, não, ele se apoiou na palavra de Deus. E nos sinais que os tempos de hoje estão mostrando e que demonstram que o que está na palavra está acontecendo em fatos. Daí a preciosidade desse livro. Digo mais, é de um leigo como vocês, mas que na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo, meditando a palavra de Deus, pôde escrever tudo isso. Então eu lhes dizia, tudo isso, hoje o Martini nos apresentou, como a igreja nos apresenta nesse tempo, como as leituras de hoje estão nos apresentando, porque o Senhor nos quer preparados, prontos, de cabeça erguida, agora e quando essas coisas acontecerem. O Senhor não quer mais que você viva apavorado quando ouvir essas coisas. Como eu disse, quando a gente começa a ouvir, a gente treme um pouco. E a nossa imaginação vai longe, como é que será, como é que não será? E aí uma coisa linda, a palavra de Deus é coerente. A primeira leitura de hoje, do livro de Daniel, vem mostrar que aconteça o que acontecer, Deus não abandona os seus, e vem em socorro dos seus. Daniel e os seus companheiros, para serem fiéis à palavra de Deus, não adoraram ao rei e à imagem que o rei mandou fazer. Não adoraram. E claro, eles foram denunciados ao rei. E o rei tinha mandado tinha feito um decreto que quem não adorasse a ele e a estátua dele seria morto. Os inimigos de Daniel vieram exigir do rei a morte de Daniel, e o rei, diante do decreto, teve que fazê-lo e o mandou para a cova dos leões. E você viu como a palavra de Deus mostrou para nós como Deus defendeu, como Deus protegeu. E é isso que essa palavra do livro de Daniel quer dizer: o Senhor não abandona os seus quando eles são fiéis, e pelo fato de serem fiéis, eles serão guardados pelo Senhor, o que aconteça, o que acontecer. Meu irmão, da mesma forma, e aí eu volto ao começo da nossa pregação, agora, nos sofrimentos pelos quais você está passando, e nos sofrimentos pelos quais nós passaremos, quando estivermos mais próximos ainda, porque que estamos próximos é uma realidade, mas quando estivermos mais próximos ainda do dia do Senhor, então nós sofrermos, e passarmos por isso que a Bíblia anuncia, nós não ficarmos apavorados. Pelo contrário, como nós cantávamos, nós, como os três jovens na cova dos leões, como os três jovens naquele fogo ardente, nós louvemos, nós exaltemos o Senhor, nós, como diz o Evangelho, como diz Jesus, está no Evangelho de São Lucas, ergamos a cabeça, nos levantemos, porque a nossa libertação está próxima. E aquilo que então o Evangelho disse: então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória, estará próximo. Meus irmãos, eu desejo de todo o coração ver este dia, e eu quero que você também veja esse dia. Claro, se você morrer antes disso, você não vai desanimar. Se eu morrer antes disso, eu não vou desanimar. Porque a mesma carta de São Paulo aos Tessalonicenses diz que quando o Senhor vier, os que estiverem mortos, mas que morreram em Cristo, serão ressuscitados primeiro. E vai haver aquela maravilha dos mortos que morreram em Cristo, que, veja bem, que morreram em Cristo, ressuscitando. Depois de São Paulo, e nós, os vivos, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, nem precisaremos morrer. Pelo contrário, num abrir e fechar de olhos, nós iríamos como num estalar de dedos, nós seremos transformados, receberemos um corpo ressuscitado, um corpo glorioso como o de Jesus. Assim como os que estavam mortos ressuscitarão com um corpo glorioso como o corpo de Jesus, os que estivermos vivos também, sem ter que morrer, receberemos esse corpo ressuscitado, glorioso. Quando nós olharmos, nos veremos totalmente diferentes. Somos nós mesmos, é o nosso próprio corpo, só que transformado. E aí a beleza, e diz a palavra, e daí todos nós, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, seremos arrebatados. Até esse verbo é lindo. E arrebatado quer dizer como que arrancados, tirados à força dessa terra, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Imagine esse espetáculo, o Senhor vindo e nós, e você e os seus, indo ao encontro do Senhor. Por isso, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o, forte, exaltai-o, pode ficar sentado ainda, pelos séculos sem fim. Só canta, pelos séculos sem fim. Canta conosco, vamos lá. Louvai-o, exaltai-o, pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Hoje cedo, quando eu apresentava o Martini, vem cá, Martini, ele começou a dizer, eu não disse direto e eu atalhei dizendo que ele passou por um grande problema de saúde. Passou. Eu queria que você agora mesmo testemunhasse, que você contasse o que aconteceu com você, o que aconteceu proximamente e o que o Senhor tem feito na sua vida. Você não é apenas o autor do livro, você é um agraciado, eu diria, você é um miraculado por Deus, e é bom a gente ter um milagre ao lado da gente. Muitos de nós temos dentro de casa um milagre que aconteceu. Muitos de nós podemos abraçar um milagre dentro de casa. Eu estou agora abraçando um milagre de Deus. Ele vai contar, e ele contando é muito melhor. Faça o favor. A visitação de Deus na nossa vida, nem sempre ela é bem compreendida, ou nunca é compreendida no momento da visitação. Mas, para ficar dentro do texto de Daniel hoje, diz que Daniel não sofreu nada por parte dos leões, porque ele acreditava em Deus. Na minha vida também foi assim. Deus foi trabalhando comigo. E eu achava que minha vida estava indo muito bem. Já no terceiro mandato, e aquele trabalho de evangelização e trabalho na obra do reino de Deus, até que Deus resolveu me visitar. E eu comecei a sentir uma dorzinha no pescoço, e aí achei que era algum problema, e fui ao médico e comecei a olhar. E foi interessante que o médico, é muito meu amigo, ele não quis me dizer, mas disse para minha filha. Minha filha disse para o padre Jonas e pediu segredo. Então, minha filha sofreu, dividiu com o padre Jonas, ele já sabia e eu não sabia. E eu fiquei sabendo do seguinte modo: minha filha não aguentou, falou para o meu filho, Felipe, irmão dela, também não falaram para minha mulher. E aí o médico sabia, o padre sabia, monsenhor já hoje, né, mas sabia, o meu filho e eu e minha mulher não sabíamos. E eu continuava naquele pique todo, porque não tem jeito, é 24 horas no ar. O tempo é breve, temos que correr. E eu fiquei sabendo quando o meu filho, minha mulher e minha filha estavam na casa, nossa casinha, que nós temos uma casa para descansar, estava eu e meu filho, e ele percebendo que eu não reduzia a minha atividade, preocupado com isso. Ele sentou comigo, era à noite, mais ou menos 10, 11 horas da noite. Ele sentou assim: pai, senta aí que eu quero conversar uma coisa com você. Nós tínhamos acabado de fazer um lanche. Ele olhou para mim e falou assim: você está com um problema sério. Eu falei: como assim? Nós fomos ao Dr. Roberto e ele nos disse que o problema seu é sério. Que você tem, pode morrer em 2 anos, pode morrer em 4 anos, pode morrer em 8 anos, mas é grave. E eu tenho que te falar porque o senhor não para. E foi dormir. E eu fiquei assim: e aí? Mexe tudo com a gente. Eu fiz o que eu aprendi a fazer. Fui para o quarto, sentei, e aquela turbulência toda na minha cabeça, no meu coração, sentei e falei: Senhor, eu preciso entender, me fala. E aí eu orei, e como disse Padre Rufus, Deus nos fala na palavra. Eu abri a palavra e Deus falou assim: o tempo da sua vida, a sua longevidade, depende da sua sabedoria em viver. O tempo, a longevidade, a sua vida será tão longa quanto for a sua sabedoria de viver. Sabedoria na Bíblia é o mesmo que santidade. Que o princípio da sabedoria é o ódio ao mal. E o ódio ao mal é exatamente o rompimento com o pecado. Quando Deus me deu aquela palavra, aí eu aquietei, falei: tá bem. Fechei a Bíblia, orei, agradeci e fui dormir. E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Eu tinha leucocitose linfóide crônica, uma leucemia crônica. E foi no dia do aniversário do Padre Jonas que eu estava aqui. Tocou meu celular, era minha médica. E aí ela disse... Eu não consegui falar com ela, estava aquele barulho e tal. O Padre Léo estava aqui. E aí ela disse assim: onde você está? Eu falei: estou em São Paulo. Falei: aqui. Volta logo que amanhã nós começamos uma quimioterapia. Eu levei um susto. Porque até então a leucemia crônica, eu falei, eu administro. Ela falou: administra-se com remédio. Mas agora era mais grave. Tinha evoluído para um problema muito grave, chamado síndrome de Richter. E aí ela falou, falei: não, já estou voltando hoje, amanhã estou. Ela falou: então amanhã já está começando. Você chega aqui, se prepara que vai começar a quimioterapia. E ela falou: e vem preparado, porque você começa às 8 e vai sair de tarde. Deve dar umas 8 a 10 horas de quimioterapia por cada vez. E não é bom não, viu? Não é nada agradável. 8 horas. Às vezes, no primeiro dia deu uma reação, aí 9, 10 horas. Depois eram 9. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a quarta, quinta, fiz sexta. Ela falou: vamos fazer 6 ciclos. E aí, caiu todos os cabelos, fiquei carequinha. Mas o padre, o Monsenhor, Canção Nova, sempre junto comigo. Tinha sempre uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Teve até um dia que eu estava lendo meu, fazendo meu diário espiritual, e ele me ligou, era à noite. E aí ele profetizou o que eu estava lendo, sem que ele soubesse que eu estava lendo. Eu falei: padre, o senhor continuou a profecia do meu estudo de hoje. Está escrito aqui na minha Bíblia ali, esse dia. Era, se não me engano, 23 horas e pouco. E aí fiz a quimioterapia. Posso dizer para vocês que doloroso. Me lembrei do texto quando Daniel foi jogado na fornalha ardente. Tem um detalhe daquela leitura, que ele foi jogado com os companheiros e eles foram colocados amarrados. E amarraram muito aqueles jovens. para que eles não se soltassem, fossem queimados mesmo, amarrar a roupa e tudo. E quando vieram para recolher o rei Nabucodonosor, não Dario, Nabucodonosor, olha para eles e eles estavam intactos. E diz o texto, somente as cordas que prendiam suas mãos foram queimadas. A roupa deles não foi queimada, a pele deles não foi queimada, mas foi queimado o que os prendia, o que os escravizava, os que amarrava. E eles estavam livres andando, passeando ali no meio daquela fornalha ardente. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando terminou os 6 ciclos, e aí fiz todas as baterias de exames, e quando fiz, e eu ouvi, eu quero dizer isso, até agradecer tanta gente nesse Brasil, pela Canção Nova que ficou sabendo e por outras formas, oraram, mas muita gente orou, e eu queria agradecer o carinho e o amor de todos que oraram. Quando terminou, fiz aquela bateria de exames, entro naquele tubo e radiografa tudo, para ver se tinha ou não tinha resolvido o caso. E aí, quando eu pego o resultado, a médica diz, olha, tem 2 gânglios ainda, de 1 centímetro e pouco numa axila e de 1 centímetro na outra axila. E nós não podemos ficar com essa dúvida, você vai ter que fazer cirurgia. Você vai tirar esses 2 nódulos, nós vamos fazer a biópsia para saber se vai continuar a quimioterapia ou não. Quando ela falou isso, eu gelei, porque eu achava que 6 tinha resolvido. E era 1 centímetro e pouco. E quando o médico foi me apalpar, o mastologista que ia fazer a cirurgia, eu disse, mas o senhor acha isso? Ele falou, nossa, eu acho com menos, 0,2 centímetro, eu acho. 1 centímetro e pouco é fácil. E me mandou fazer a ultrassonografia para identificar onde estava, porque ele falou, identificando, eu vou direto lá e tiro. Eu não fico te cortando muito. Nisso, tinha uma pregação que eu ia fazer em Salinas, tinha 5 mil pessoas me esperando para pregar. E eu já tinha marcado há muito tempo e perguntei ao médico se depois da cirurgia eu podia ir pregar. Ele falou, nem pensar. Aí eu mandei cancelar. Quando eu liguei para cancelar, o pessoal lá disse, ele me ligou e disse assim, nós oramos aqui e Jesus falou que você vem pregar. Falei, bom, então vocês sabem mais do que eu, Jesus sabe, então deixa eu ver. Nesse ínterim, uma comunidade de oração, umas irmãs de clausura, tinha feito um favorzinho para elas num templo lá, pequenininho, e elas sentiram no coração de orar por mim e orar, especialmente quando ia ser a canonização do Frei Galvão, aqui, pertinho. E aí, ela disse que sentiram no coração que minha comunidade, minha família e eu fizéssemos a novena do Frei Galvão. Porque quando fosse canonizar um santo, o céu ia se abrir e muitas graças iam ser derramadas. Essa foi a visão. E aí eu tomei a pílula do Frei Galvão e eu fiz a novena, minha família fez, minha comunidade fez, meus amigos fizeram, os que ficaram sabendo. Enquanto eu fazia a novena, vinha no meu coração assim, bem que segunda-feira podia não aparecer nada, porque eu só ia fazer a ultrassom para saber aonde estava, que tinha eu já sabia, o exame já tinha dado. E aí, fez aqui, foi no domingo, aquela festa toda com o Papa e tudo, e na segunda eu fui fazer, já tinha terminado a novena. E quando eu fiz, e o médico mastologista falou assim, você vai neste médico, porque ele é o melhor que nós temos, eu só faço com ele, e ele vai achar o ponto certinho onde está. E me deitei, na hora que ele passa para lá, passa para cá no braço, disse assim, aqui não tem nada. Aí foi para o outro, olhou para lá, olhou para cá, olhou para lá, olhou para cá, falou, aqui também não tem nada. Eu disse isso, ô glória! E aí liguei para o meu médico e falei, olha, esse exame não deu nada, E ele falou assim, ele fez o diagnóstico dele e falou assim, nada encontrado. Aí a minha médica pediu mielograma, fiz o mielograma, ela falou assim, com entusiasmo, eu até falei assim, eu vou te dar um beijo, dei um beijão nela. Ela disse assim, a sua medula está absolutamente limpinha, os seus exames estão absolutamente normais. E aí, eu encerro dizendo isso, toda vez que eu faço a liturgia das horas também, e todo domingo, quase todos os domingos, tem o Salmo 117, versículo 16 e 17, que diz assim, e todo esse tempo que eu estava, né, porque eu tive que nesse meio do caminho ficar internado, e aí ele diz, o 117 da Ave Maria. Isso, versículo 16 e 17. Isso. Diz assim, e quando eu li isso daqui, eu tomei posse porque era muito forte para mim. E isso passou a ser a razão do meu viver. Diz assim, não hei de morrer, viverei para narrar as obras do Senhor. E eu posso dizer para vocês, com toda a alegria do meu coração, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o que eu quero viver, unicamente, para narrar as grandes obras do Senhor. Amém. Amém. Amém. Amém. Já já nós vamos cantar, fica aí, Martini. Só que o versículo continua no 18 e não no 16, onde diz, o Senhor provou-me duramente, mas poupou-me às mãos da morte. É porque justamente ele usa a Bíblia de Jerusalém, que é a outra numeração dos Salmos, né? Mas o versículo é 17 e 18, isto. Então, lendo tudo agora, não morrerei, mas viverei para proclamar as grandes obras do Senhor. O Senhor provou-me duramente, mas poupou-me à morte. Nós estamos vendo aqui a realização, por isso... Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Senhor, por isso, nós agora, diante da tua graça, diante da tua cura, diante do teu milagre, Senhor, nós estamos pedindo agora por todos esses teus filhos e filhas, esses que estão aqui, esses que estão em tantos lugares, Senhor, espalhados, nos acompanhando, e pela internet, Senhor, isso e pelo mundo inteiro, que também eles sejam agora agraciados, porque o Senhor é o mesmo Deus, o de ontem, o de hoje, o de sempre, o Deus que curou ao Martini, é o mesmo Deus seu, meu irmão. É o mesmo Deus seu, minha irmã. O Deus que faz maravilhas. E você pode dizer com a palavra de Deus, o Senhor tem me provado duramente, mas o Senhor tem me poupado à morte, porque Ele não quer que eu morra. Não morrerei, mas viverei para narrar, para proclamar as grandes obras do Senhor. Senhor, vem, porque para Ti nada é impossível. Foi isso que o anjo disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Cada um desses seus filhos e filhas estão agora apresentando ao Senhor a sua situação, os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas dores. São dores do corpo, Senhor, são doenças do corpo, mas também são doenças da alma, do coração, são doenças do espírito, Senhor. E a palavra nos diz, porque o Senhor disse pela boca do anjo, para Deus nada é impossível. E o Senhor Jesus, o Senhor disse: tudo é possível àquele que crê. Então, Senhor, a nossa fé é do tamanhinho de um grão de mostarda, mas o Senhor disse: basta que você tenha esta fé do tamanhinho de um grão de mostarda para que eu possa operar as minhas maravilhas. Opera, Senhor, opera na vida de cada um desses teus filhos e filhas, meus irmãos e minhas irmãs, e aquilo que é impossível para os homens, para ti não é impossível, não é impossível. Senhor, vem agora, socorre, atende, intervém, realiza. E estes seus filhos, como hoje Miguel Martini está fazendo, poderão, Senhor, testemunhar, narrar as tuas grandes obras, porque o Senhor faz em mim maravilhas. Diga você agora, até batendo no seu peito: o Senhor faz em mim maravilhas. O Senhor faz em mim maravilhas. O Senhor é o dono do impossível. Para Ele nada é impossível. Realize o impossível na minha vida, Senhor, e eu haverei de narrar as tuas obras. Eu vou cantar, eu vou proclamar as tuas grandes maravilhas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E cantemos: louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim. Agora você canta: louvai-o, pelo século sem fim. Louvai-o, exaltai-o, pelo século sem fim, pelo século sem fim.